Nova expansão de Terraform Mars é anunciada. The Binding of Isaac chega aos card games. Resultado do Origins Awards 2018. E Azul Gigante no Brasil. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Notícias, o Jogatina BG. Eu sou o Zabuzeta e, novamente, mais uma edição aqui, a edição de número 40. Já teve já 40 edições de podcast de notícias, que começou quinzenalmente, depois foi semanal. E por conta de agenda e vários outros conteúdos que a gente faz aqui, a gente voltou a ser quinzenal. Bom, eu sou o Zabuzeta, talvez eu já tenha me apresentado anteriormente, já tô ficando louco. E eu tô aqui pra avisar que esse conteúdo é um complemento das nossas várias maneiras de publicar notícias no mundo, nas redes sociais, no Ludopedia, né? Você pode seguir a gente lá no Twitter, no @jogatinabg news, com as notícias que a gente publica lá. Você pode curtir nossa fanpage, facebook.com/jogatinabg. Lá no Telegram, você pode seguir nosso canal de notícias também, no @jogatinabgnews, entrar no nosso grupo Telegram, entrar no grupo de Through the Ages, entrar nos grupos diversos que a gente tem lá no Telegram, links na postagem. Assine também nosso canal no YouTube e também se inscreva no canal JBG News aqui no Ludopedia. A gente publica boletins de notícias, que praticamente é o que a gente usa aqui. Só pra vocês terem uma noção, eu tô pegando os boletins aqui do intervalo 48 até o 62, que foi publicado hoje no dia 28. Acabou de acabar o jogo aqui da Inglaterra com a Bélgica, onde eu tô gravando. E antes de a gente começar, vamos falar a respeito dos conteúdos que a gente teve recentemente aqui no Jogatina BG. O primeiro deles foi que teve um vídeo do Fallout, onde eu fiz um overview falando todos os aspectos para você conhecer como que o jogo funciona. Não é um vídeo de regras, mas sim uma visão geral sobre o jogo Fallout, que a Fantasy Flight publicou lá fora e que vai chegar aqui no Brasil pela Galápagos Jogos. Você também pode conferir um podcast onde eu e o Snake, a gente falou sobre vários joguinhos das jogatinas, né? Teve um Banquete Aldin, teve o Detetive, teve muitos outros jogos também, links na postagem. Outro podcast que a gente publicou foi o Ficha do Jogador com o Atila Cauti lá do canal, pintando miniaturas. Foi um papo bem legal e vocês podem conferir lá no feed do Jogatina BG ou também lá na postagem que a gente vai deixar aqui no post desse episódio. E se você tá achando estranho, talvez tava faltando um podcast no intervalo, é o nosso podcast de RPG. O quinto episódio ainda não foi gravado por motivos de força maior, e a gente vai gravar nessa sexta-feira, amanhã, dia 29, e a publicação dele vai ser até o dia 15 de julho, olha aí, tomara que seja no dia 11 de julho, já é meu aniversário, já saiu o podcast junto, vamos ver. Esses conteúdos que eu falei agora há pouco, só é possível graças aos nossos apoiadores lá nas campanhas do Padrim e também no PicPay. Você pode entrar nesses links que eu vou deixar na postagem para você conhecer mais sobre o que o Jogatina BG pode fazer de melhor com a ajuda financeira dos nossos apoiadores. Lá a gente tem várias metas, recompensas, que, por exemplo, você pode participar de um sorteio mensal que a gente faz entre os nossos apoiadores a partir de R$15 por mês, ou apoiador nível platina. E para esse mês, a gente vai sortear o Ultimate Warriors, né? Aquele jogo da Conclave, aquele jogo que vai até 8 jogadores, é um party game bem divertido de arena, tem bastante coisa de ação simultânea, então entra lá nas campanhas e saiba mais. E, lembrando, a gente tem que agradecer novamente também os nossos apoiadores, né? A gente já falou das campanhas anteriormente, mas tem que agradecer em especial aqui o Rubens Cavaleiro, os nossos apoiadores aqui do Jogatina BG. A gente agradece sempre de coração a galera que nos apoia, então muito obrigado mesmo a todos os apoiadores, e fica aqui o agradecimento ao Rubens. Então, se você quiser ser tão incrível como é o Rubens Cavaleiro nos apoiando, considere se tornar um dos nossos apoiadores. Além disso, antes da gente começar nosso podcast de fato, vamos falar aqui a respeito da nossa loja parceira, a Bravo Jogos. Cara, você pode entrar lá em bravojogos.com.br, você pode pegar vários jogos em pré-venda. Por exemplo, você pode pegar o Ganges da Devir, né, que o Rise of the Ganges, que está vindo em breve. Tem jogos da MeepleBR, o Altiplano, que também tá chegando, o Magic Maze em pré-venda. E esses jogos você pode comprar com desconto se você pagar no boleto, né, no depósito. Ou você pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Então, entre lá em bravojogos.com.br. Começando então o nosso podcast, agora sim, falando a respeito do intervalo de 14 de junho ao dia 26 de junho. E a gente começa as notícias do Brasil falando a respeito do que foi lançado oficialmente nessa última quinzena, começando com os jogos da Cronos, né? Gold West e o Belfort, jogos que o pessoal tava esperando já faz um bom tempo aí, e finalmente chegou ao mercado. Então, se você tava aguardando, chegou a hora de você comprar ou verificar se você tem interesse nesses jogos, ou conhecer mais sobre e considerar comprar ou não, então fica aí esse critério. Além disso, também chegou outros jogos, como o Tzolk'in e também o Pulsar 2849 pela Devir, jogos que estavam sendo anunciados. Tem vários jogos também que vão entrar em pré-venda aí pela Devir em breve, já dos que eles anunciaram recentemente. E entre outros lançamentos que teve nessa semana, nessa quinzena, você pode conferir lá na página de lançamentos do Ludopedia. E outra notícia que a gente sai aqui dos lançamentos, a gente vai para uma notícia que é uma que vai requerer muito do seu bolso, porque a Galápagos vai trazer sob demanda a edição especial do Azul Giant, né? Aquela edição gigante que vem na maleta com componentes 200% maior, só que em inglês, para novembro, né? E o valor oficial que você pode comprar esse jogo é pelo valorzinho de R$1.680. Você pode parcelar em até 6 vezes, né? Lá no site da Galápagos. Então entre aí no link que eu vou deixar na postagem. E se você comprar, me convide, que eu não vou comprar, porque tá muito caro pra mim, desculpa aí. Aceito presente, valeu. E a Geeks and Orcs publicou mais detalhes sobre um dos seus próximos lançamentos, que é o Kingdom Roll. Ele vai ser um jogo de alocação de dados com personagens de poderes variados, onde os jogadores são contratados por um reino para resgatar as torres do reino, que são dominadas agora por Goblin. Então você vai ter a sua ficha do jogador, você vai ter várias habilidades e você vai ter muita alocação de dados. E cara, essa arte desse jogo tá muito, muito bonita. Toda vez que o Renato publica alguma imagem lá na página do Geeks and Orcs, eu tô me interessando cada vez mais, que é um jogo bem legal, com alocação de dados, com elementos. Tem bastante coisa interessante e arte muito legal, muito legal. Então, se você quiser saber um pouco mais além do que eu falei aqui, você pode entrar no link que eu vou deixar na postagem. A MS Jogos anunciou mais um jogo do Marcos Macri, né, o dono da editora e também game designer. Esse jogo se chama Chicago. Ele vai ser um jogo menor do que você já conhece dos jogos da editora. Ele vai ser um jogo de controle de área e gestão de mão com cartas, né? E a temática vai ser, obviamente, de máfia. Vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores. Para você que tá interessado, links na postagem. E o lançamento tá previsto para agosto, né? Daqui 2 meses. E não é necessariamente uma notícia específica aqui do Brasil, mas tem a mão da Cronos, né? Porque, pra quem não sabe, tá rolando o Kickstarter da segunda edição do Solaris Mission, que é um jogo que já tinha saído uma edição, uma quantidade bem menor no primeiro Kickstarter. E a Cronos vai fazer aquele trabalho de trazer pra galera. Então, você pode entrar no Kickstarter lá do jogo, né? Do Solaris Mission, segunda edição, pra saber um pouco mais. Faltam 15 dias, né? Pra encerrar a campanha, já bateu as metas, então. Links na postagem. Agora a gente pula, né? Pros financiamentos que a gente tá em andamento aí no Brasil. A gente tem o financiamento do New Eden, o jogo aí da Potato Cat, onde eles pediram R$10.000. Atualmente tá em R$12.000 adquiridos, 121% do valor que eles pediram. Faltam 6 dias pra encerrar a campanha. Outro financiamento que começou nesse intervalo foi do Card Goblins Reload, pela Coisinha Verde. Pra quem não sabe, é um jogo que foi publicado em 2012. E ele é um jogo party game com mecânica de toma essa, né? E essa edição que eles estão prometendo vai atualizar algumas cartas, algumas artes das cartas, algumas regras também. E pra quem tá interessado, eles pediram R$8.000. Atualmente tá em quase 4.100, com 51% arrecadado já. E faltam 47 dias para o final da campanha. Então entre lá no link que eu vou deixar na postagem. E agora a gente vai para as notícias internacionais, começando com a Fantasy Flight, né? Várias notícias ali de mapas de skirmish para Imperial Assault, né? Mas a notícia que eu quero destacar aqui da Fantasy Flight é que o jogo Senhor dos Anéis Card Game, né? O LCG, que vai ser em formato digital em breve no Steam, saiba que vai ter um formato de Early Access, né? De acesso antecipado no dia 28 de agosto, lá no Steam. Então, quem quiser saber um pouco mais, links na postagem. Além dessa versão digital, foi anunciado um novo bundle para o jogo, né? Ele vai ter, além do Play Match, algumas quinquilharias assim, tipo trilha sonora e tal. Você pode também adquirir uma edição limitada para 2 jogadores, né? Vai ser uma caixa especial lá, bem bonita. Então, links na postagem. A Renegade Game Studio vai fazer a distribuição de um jogo chamado Fireworks, né? O jogo de fogos de artifício, que foi publicado no Oriente e vai chegar aqui no Ocidente a partir de setembro. Ele é um jogo de cartas de 2 a 4 jogadores e vai custar $25. A editora Daily Magic Games anunciou a expansão Governor and Envoys para o jogo Sailing Tower Osiris, para o dia 15 de setembro. O jogo base se trata de um work placement com reconhecimento de padrão e especulação de mercado. Ele atende de 2 a 5 jogadores. E essa expansão vai adicionar novos módulos que vão permitir ser combinados, né? Ou você pode utilizar individualmente, que vão mudar algumas regras e vão adicionar mais conteúdo ao jogo. A WizKids anunciou um jogo chamado Marvel Strikes Teams, que será lançado junto com a expansão chamado Avengers Initiative em outubro. Vai ser um jogo de 2 a 5 jogadores com sistema de Overlord. Ele vai contar com com miniaturas, heróis e vilões da Marvel. Um jogo tático, né, de mecânicas de movimentação em grid, rolagem de dados e sistema de alocação de pontos. Então, links na postagem. O jogo Dungeons & Dragons Rock Paper Wizard vai receber uma nova expansão e ela vai se chamar Fistful of Monsters. Vai ser em outubro pela WizKids. E pra quem já tá ligado, né, vai adicionar vários monstros, Behold e outros bichos diversos, links aí na postagem. A Looney Labs anunciou para agosto a expansão Star Trek Flux Bridge. Ela vai adicionar 12 cartas que vão permitir você combinar dois jogos dessa série, Star Trek Flux e Star Trek The Next Generation Flux, né? Então, links na postagem. A editora Old Chap Games anunciou um Dice Game solo chamado Par Odin. É uma coletânea de jogos que vem num livro de 48 páginas, onde você vai cumprir desafios diversos com mecânicas de rolagem de dados, com vários dados adversos. Então, você pode conferir o link na postagem. Lunonauts anunciou uma expansão para o jogo Coach Express. É uma expansão de, é uma coletânea de mini expansões. Ela se chama Bandits, né? De bandidos. Ele vai vir com um combinado de 6 mini expansões que vão trazer mais background para os personagens do jogo e algumas coisas especiais para você adicionar ao seu Coach Express. Ainda falando em Ludonaut, ela anunciou para a Essen, né, o jogo chamado Sentinels. Ele é um jogo de 3 a 5 jogadores, onde você defende o planeta de monstros que estão vindo de um portal ultradimensional e você pode jogar tanto de forma competitiva quanto cooperativa. Links na postagem. Para quem gosta de Cavaleiros do Zodíaco, a editora Yoka Board Game anunciou um card game com mecânicas de deck build baseado no mangá e anime, né? Não é meu caso gostar tanto de Cavaleiros do Zodíaco, né? Mas eu sei que teve relato da galera jogando lá num festival que teve recentemente, um evento lá de Paris. Então, links na postagem. O jogo Battle of the Bards, ele vai ser publicado no primeiro semestre de 2019 pela editora Junk Spirit Games. Ele vai ser um jogo, um family game competitivo de 2 a 4 jogadores. Vai ter várias cartinhas, você vai alocar seus dados para ganhar vários bônus e vai ter também um deck build bem de leve. Então, links na postagem. Para quem gosta de futebol americano, a R&R Games, né, RR Games, quase sei, ela vai publicar uma nova edição para o jogo First and Goal. Essa edição está planejada para setembro, com o início da temporada 2018 da NFL, né? Essa informação foi confirmada pelo designer Stephen Glynn nas redes sociais. A editora US Apple anunciou para a Gen Con o jogo chamado Fantastic Beasts: Perilous Pursuit. Olha só meu inglês aqui, quase nórdico. Um beijo para você que ouviu. Ele vai ser um jogo Dice Game cooperativo de 2 a 4 jogadores no universo de Harry Potter e vai custar 30 doletas. A editora Soaring Rhino anunciou seu próximo jogo e vai se chamar Mammoth. Né, Mamute, né, se você quiser traduzir. Ele vai ser um jogo cooperativo de 2 a 4 jogadores com mecânica de tile placement e gestão de mão. Primeiro que essa, a arte desse jogo tá bem bonita. E tem meeples de mamutes, que fofinho. A editora Japanime anunciou o seu próximo jogo. Ele vai sair no próximo semestre e se chama Love Battle High School. Ele vai ser um jogo competitivo de 2 a 4 jogadores sobre relacionamentos de garotos e adolescentes no ensino médio. Então, links na postagem. E agora a gente vai pra uma lista aqui de premiações diversas que rolou nessa última quinzena. A gente começa com a Mensa Select 2018, né, uma premiação norte-americana, onde eles selecionam títulos que são dignos de ganhar esse prêmio. E os 5 títulos selecionados foram Azul, Constellation, The Game of Stargazing and the Night Sky, Ex Libri, Photosynthesis e Raiders of the North Sea. Saiu também a lista dos vencedores do Origin Awards 2018. Teve várias categorias, além dos board games, como RPG, miniatura e tal. E Gloomhaven foi selecionado como o melhor jogo do ano, tanto pelo público quanto pelo júri. O melhor card game pelo júri foi o Ex Libri. O melhor card game pelo público foi Hero Helms. E melhor jogo colecionável, tanto pelo público e também pelo júri, foi o Star Wars Destiny. E o melhor family game, o público e o júri selecionaram Azul. E outra premiação que também rolou aqui foi o Spiel des Spiels. É uma premiação austríaca, né? O destaque mesmo vai para o jogo do ano, que é a versão Dice Game de Istambul. Então, links na postagem. Continuando com as notícias aqui, a gente vai para Pearl Games, que ela vai fazer durante a ESS o lançamento do jogo Sun and Moon. É um jogo de exploração e pick-up delivery de 1 a 4 jogadores. Links na postagem. A Hurricane anunciou o novo jogo de Bruno Catala, em co-desenvolvimento com o designer Théo Rivier, e vai se chamar Nagaraja. Nagaraja. Não é Nagaragem, tá? É Naga Raja. E o que a gente sabe, por enquanto, é que vai ter a arte do Vicente Dutrade, ou Dutru. Eu não sei necessariamente como seu sobrenome é, senhor Vicente, então me desculpe. Links na postagem. A Z-Man anunciou um jogo chamado Mesozoic. Ele vai ser um jogo de puzzle em tempo real, de 2 a 4 jogadores. É um jogo bem party game, que a temática é construir um zoológico, só que para bichos grandes, como foram os dinossauros. Então, links na postagem. A Rox Games Laboratory, a editora por trás do jogo Santorini, anunciou para o início do ano que vem, o party game de 3 a 8 jogadores chamado Gorilla Market. E é um jogo sobre criar as melhores taglines, né? Os melhores títulos e propagandas para os diversos produtos. Vence quem for mais criativo e tiver melhores possibilidades. Links na postagem. A Cosmos anunciou para a Essen desse ano que vai publicar um jogo chamado Tribes Early Civilization. Esse jogo é um jogo de Rustan Hakanson, que é um dos criadores do Nations. É um jogo que eu gosto bastante. Esse jogo já havia sido lançado anteriormente em uma campanha bem pequena no Kickstarter em 2017. Teve poucas tiragens. E para a Essen, a Cosmos vai trazer ele. Além desse jogo, a Cosmos também vai trazer o Imhotep The Duo, né? Um jogo que vai sair mais informações em breve, então fiquem ligados. A Yellow anunciou através da sua fanpage que pro final desse ano vai ser lançado a coletânea de jogos chamado 8-Bit Box. É um conjunto de vários mini-jogos que estão referenciando vários jogos eletrônicos dos arcades antigos, né? Então você pode conferir o link que eu vou deixar na postagem, tem tipo referência a Pac-Man e outros jogos que você provavelmente já jogou se você tiver pelo menos a minha idade. E pra gente quando esse ano, a Arcane Wonders vai lançar a segunda expansão pro jogo Onitama. Ela vai se chamar Wade of the Wind. Ela vai adicionar peças neutras no jogo que buscam melhorar a interação entre os jogadores. Essa expansão vai adicionar 10 novas cartas e uma miniatura do Espírito do Vento. Então, links na postagem. A editora Ankama Board Games anunciou durante o festival Paris Es Ludique, talvez seja isso que vamos falar ou não, o jogo chamado True Park. É um jogo sobre construir um parque temático, né? E o título está em desenvolvimento pelos designers do jogo Inish, né? Inish. Se você quiser aí. E um jogo Dice Game lançado em 2012 chamado Strike, ele vai receber uma implementação pela editora Ravensburg. Ele vai chegar agora, até o final desse ano, como Impact Battle of the Elements. Então, links na postagem pra você saber um pouco mais. Vai ter algumas mudanças, novos dados e outras abordagens. Continuando aqui, a Ares Games anunciou uma venda limitada da edição especial da expansão Warriors of the Middle-earth do jogo War of the Rings, segunda edição. Ela vai custar 129 doletas mais o frete, se você quiser aqui no Brasil, né? Ela vai ter algumas miniaturas pintadas e edições especiais lá, daquelas edições bem caras da Ares Games com essa expansão do War of the Rings. A editora Indie Board and Cards anunciou para setembro mais um jogo de dedução social em equipes no mesmo universo do The Resistance e do Coup. Esse título vai ter o nome de Exodo Paris Nouveau. Ele vai ser um jogo de 4 a 6 jogadores de time versus time, aquela coisa bem clássica da série The Resistance, né? Então, links na postagem para você saber um pouco mais. A editora Frykes Games, em parceria com a editora Stronghold Games, anunciaram uma nova expansão para o jogo Terraform Mars. Ela vai se chamar Colonies, está prevista para outubro, e vai adicionar vários outros sistemas solares para você explorar algumas luas específicas de alguns planetas do nosso sistema, então, e mais informações em breve aí para vocês, então fiquem ligados. E para a gente acabar aqui a parte das notícias internacionais, a Communion Not vai lançar no mês de agosto um jogo chamado Gizmos. Ele é do mesmo designer do Baden Park, Cacau, Imhotep. Esse jogo vai ser 2 a 4 jogadores. Seu objetivo é construir vários mecanismos para fazer as coisas funcionarem mais rápido. Esse jogo você vai fazer uma engine, né? Um mecanismo ali para pontuar mais, para você entregar mais coisas. Então quem construir o melhor sistema de mecanismos vai recolher mais pontos de vitória conforme as demandas do jogo. Então links na postagem. Pra gente começar aqui o mundo digital, a gente vai com a editora Schmidtspiel, do jogo Guns Scone Clever, né? Um dos jogos indicados ao Kennerspiel desse ano. E ela liberou uma versão digital, né? Uma versão online pra você jogar no navegador do seu jogo. Então, se você quiser saber um pouco mais, joga na versão solo desse jogo. Cara, eu tô bem viciado, tô jogando bastante. Então, é bem grátis, você joga lá no seu navegador e é bem fácil de jogar. Dá uma olhada nas regras aí que já tá no Ludopedia por aí, então, show de bola. Foi lançado também a versão digital do Istanbul no Android. Vai sair em breve no iOS, talvez no Steam deve sair também no futuro. E custa quase 26 reais. Então, links na postagem. E antes da gente acabar aqui, a gente tem que falar que começou a Steam Summer Sale, né? Onde tem vários jogos eletrônicos em promoção, inclusive várias versões digitais de board games com preços legais. Cara, você pode pegar o Through the Ages por quase 20 reais, o Ticket to Ride por 8 reais, Tokaido por 11 reais, Ascension por 8 reais, cara, Terra Mística por 20 reais, o Pathfinder Adventure, né? Eu fiz até um vídeo aqui, uma live uma vez, por 10 reais, Heroes of Normandy por 19 reais, cara, Yomi por 14 reais, Small World por 8 reais, Sentinelas do Multiverso por 6 reais, cara, e várias outras promoções, inclusive o Tabletop Simulator por 19 reais. Então, links todos aí na postagem. Vamos pro Kickstarter. Separei 4 destaques. Acho que o primeiro destaque aqui é o destaque geral de todos, que é o jogo Bind of Isaac, né? Um dos jogos independentes criado por Edmund Macmillan, que é um dos designers, um dos artistas, assim, que eu gosto bastante. Eu acho bem legal pra quem, por exemplo, jogou jogo eletrônico chamado Super Meat Boy, The Ender's Nine. Ele é um criador de tudo isso. Quem viu o filme independente, né? O Indie Game The Movie, você vai conhecer ele, que ele é muito legal, cara. E ele, a esposa dele, mais um outro game designer, estão criando um card game baseado num jogo, Bind of Isaac. Vai se chamar Bind of Isaac Four Souls. E ele é um jogo de dungeon crawler, com mecânicas de take that, vários níveis de apoio. Você pode ir lá verificar, então você pode ter caixinhas especiais, camiseta e tal. Ele pediu inicialmente 50 mil doletas. E, vamos ver quanto tá aqui. E ele tá com 548 mil dólares arrecadados. Faltam 28 dias, então vai arrecadar muita coisa aí. Então, links na postagem da campanha do Kickstarter. Outro jogo que eu separei aqui é o jogo chamado Overturn Rising Sands. Ele é um jogo de combate tático e mecânica semi-cooperativa de 1 a 6 jogadores. E o mais massa dele é que ele é baseado em folclore do Oriente Médio, uma coisa que a gente não vê tão regular aqui, já que a gente tem muita coisa ocidentalizada, né? E é legal ver projetos que trazem folclores de outras etnias. Então, ele pediu 33 mil doletas, atualmente está em 250 mil dólares arrecadados e faltam 21 dias. Ele é um jogo que tem várias miniaturas, tem bastante coisa dos cenários, assim, então é bem legal pra quem gosta de jogos como o Mythical Battle. Então, links da postagem. Outro jogo que você pega aqui é um jogo mais pela inovação dele, que é o jogo chamado Oh Crap. Ele é um card game Legacy. Por que Legacy? Onde você melhora suas habilidades, ou você não consegue fazer as melhorias, você tem que rasgar as cartas. Só que aí tá a pegadinha, porque dentro das cartas tem sementes que a longo prazo vai virar plantinhas muito bonitas. Essa parada ficou bem legal, a ideia do Oh Crap. Eles pediram $1,000, atualmente tá em $2,700 arrecadados, faltam 9 dias e tem um total de 50 apoiadores. E pra acabar o destaque do Kickstarter, a gente vai falar a respeito do jogo Raccoon Tycoon. E é um novo jogo do designer Glenn Drover, que também é conhecido pelo Age of Empires 3 The Board Game, né? O Age of Discovery, que tá em financiamento no Kickstarter. Ele vai ser um jogo de 2 a 5 jogadores, ele vai ter foco em construção de cidade, vai ter mecânicas de leilão, mercado. Ele pediu 25 mil doletas, atualmente tá em 61 mil dólares. Faltam 13 dias para encerrar a campanha. Então, links na postagem. E o Cantinho dos Eventos tá na área, né? Pra gente divulgar aqui o Mansão Convida, que vai ser realizado a sua terceira edição em São Paulo, no dia 11 de agosto. Lembrando que as edições anteriores foram no Rio de Janeiro. Então você pode ir lá participar grátis, você vai conhecer os futuros jogos de design nacional que vão vir em breve. Então, links na postagem. Chegamos aqui ao fim de mais uma edição do nosso podcast Notícias. Eu quero agradecer novamente a todos que colaboram, que se inscrevem no canal, que colaboram com a gente financeiramente nas campanhas. Então é isso, gente. Eu acho que por hoje é só. Ritmo de Copa do Mundo até atrasou esse podcast aqui por conta disso, porque teve ontem, praticamente não parei em casa por conta dos jogos, peguei trânsito absurdo e realmente não deu pra gravar, mas acho que vocês entendem aí. Um dia de atraso não é muita coisa, então fiquem ligados nas notícias, a gente publica no Telegram, no Twitter, aqui no Ludopedia. E é isso aí. Se inscreva no canal lá no YouTube, fiquem atentos aos outros podcasts no feed. Um beijo no coração, eu fico por aqui, até o próximo turno. Tchau!